2:18, ó, já está aqui com a gente, nosso estúdio, nosso primeiro entrevistado dessa tarde de sexta-feira. Vou conversar com o Gilson José Pereira, ele que é o vice-presidente da Regional do SECOV, Regional Cataratas, o Sindicato de Habitação e Condomínios. Boa tarde, Gilson. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é nosso, sempre contando com o apoio de vocês, cada vez que a gente tem uma ação, né, junto à comunidade, vocês têm sempre abrindo as portas para nos apoiar. É o papel da CBN, né, se integrar com a comunidade. Nós temos alguns assuntos para tratar com o senhor. Eu quero falar primeiro dessa campanha de arrecadação de alimentos para o Dia das Crianças aqui em Foz, que o SECOV está promovendo. É, nós temos essa é a quinta edição já que o SECOV está promovendo este ano, né? E a nossa visão é arrecadar alimentos não perecíveis, né, para atender entidades, né, que trabalham com criança. Então essa é a nossa visão, né? Esse alimento vai ser doado para as famílias, já são pré-cadastradas ou vocês fazem, escolhem o local e fazem essa doação? Nós direcionamos para entidades, né? Então nós temos 4 entidades esse ano que vão ser beneficiadas com esse volume de alimentos que vai ser arrecadado. Então se fosse família, dependeria de fazer triagem, uma série de coisas, né? Então a gente já facilita e já dá direto para as entidades que já são conhecidas, são entidades já com credibilidade no meio da sociedade, né? E como nós fizemos parte da entidade, fizemos parte de clube de serviço, então nós somos os primeiros a ser procurados quando existe a necessidade, tanto na parte de alimento, como na parte de material de limpeza, para essas entidades. Quais são essas entidades, Gilson? Este ano nós estamos com o Centro de Nutrição, a CDD, a PAI e o Albergue Noturno. Então são as 4 entidades que nós escolhemos esse ano, foi feita reunião antecipada com a diretoria, tudo, e foi aprovada que essas 4 entidades seriam as beneficiadas este ano. Já tem assim, vocês já estão fazendo essa campanha, já tem a data certa para a entrega dessas doações? Nós começamos sempre com a logística, praticamente sempre 3-4 meses antes do evento, né? Nós fizemos o café da manhã de lançamento da feira, que foi dia 4, na parte da manhã, junto com os imobiliaristas e convidados e síndicos dos condomínios, né? Então a gente começa a trabalhar antes. E a previsão da arrecadação é que na semana seguinte, né, que antecede o dia da criança, que é o dia 12, que em torno de segunda ou terça-feira a gente faça a divisão desses alimentos arrecadados e já vendo o que é de necessidade de cada entidade, né? Então você pega centro de nutrição, como é mais crianças pequenas, se destina mais o leite, coisas mais para esse lado, né? E quando se fala albergue noturno, a PAI, por exemplo, já são mais adultos, então eles já destinam um outro tipo de alimento. Então a gente vai fazer essa triagem do alimento para depois fazer a entrega. Mas é provavelmente que ainda até na quarta-feira, 2 dias que antecede o dia da criança, a gente faça essa entrega desses alimentos. Está sendo a arrecadação somente de alimento, algum brinquedo para quem quiser participar, para fazer essa doação para as crianças? Nós somos específicos na parte de alimento, né? Porque o primeiro passo é o seguinte, eu acho que não existe criança feliz com fome, né? A nossa visão é de fazer o mínimo, né, aprender a fazer o mínimo, mas fazer alguma coisa, né? Não é que a gente vai resolver o problema, mas nós fizemos a nossa parte. Que o nosso sindicato é um sindicato patronal, mas nós temos a nossa parte social para também ser feito e fizemos pelo sindicato e também como cidadão. É aquela história, né, Gilson? É a famosa gota no oceano, mas que faz uma grande diferença. Não tenha dúvida. E como a gente sempre tem apoio da comunidade, a gente tem apoio da rede de mercado, né? A gente vai ter 12 postos de arrecadação com pessoas uniformizadas, com a logo da campanha, recebendo o consumidor que chega nos mercados, entregando flyers em mão, explicando da campanha, da importância dessa campanha. Tá certo. As entidades que querem ou quem gostaria de fazer parte dessa campanha, fazer as doações, como é que deve proceder, Gilson? Olha, como nós agora já temos as 4 entidades que serão beneficiadas, para o ano que vem, para a próxima campanha, eles se direcionaram até o SECOV, né? E se cadastrarem, né? Porque a gente faz um apanhado do tempo que a entidade está na sociedade, qual que é a visão dessa entidade, para evitar de favorecer algumas pessoas que não têm crédito, que acabam fazendo desvio dessa mercadoria. Então, por isso que a gente trabalha sério dentro dessas entidades. As doações, os pontos de arrecadação, vocês mesmos fazem essa arrecadação e aí transferem para as entidades? Exatamente. Nós temos os nossos voluntários, né, que são o pessoal ligado aos condomínios, imobiliárias e mais outros voluntários de fora que se que também entende, né, da campanha e se coloca à disposição. Então toda essa mercadoria ela será arrecadada, colocada num único lugar, todo o acompanhamento nosso do Secovi, né, inclusive a separação de alimento com nossos companheiros e a doação também. A gente sempre vai tendo até o destino final desse alimento. Dá para quantificar já as doações recebidas? Olha, a nossa previsão nas quatro edições anteriores, a gente teve aí na última em torno de 3.800, 4.000 quilos arrecadado, e nós trabalhávamos em dois turnos, quer dizer, das 9 a 1, com a turma às 9 a 1, depois das 13 às 17 horas. Então, por ser dia 5, né, a gente prolongou, nós estamos fazendo das 9 às 21 horas, porque a gente percebeu que esse espaço entre dia 4 e 10 de cada mês é o momento que mais se compra nos mercados, porque é o último dia que o pessoal recebe o salário, né? O pessoal então vai fazer a sua compra e tudo, e a gente achou interessante isso. E por uma pesquisa também anteriormente que a gente fez, é que a maioria do pessoal, o casal, por exemplo, ele vai depois das 17 horas fazer a sua compra. Então nós estendemos até as 21 horas para ver se a gente consegue um número maior de alimento nessa campanha. Essa é a nossa visão. Mas o brasileiro é um povo de coração aberto, gosta de colaborar quando se fala em doações, em ajudar os necessitados. O pessoal se dispõe mesmo. Ah, não tenha dúvida. A gente tem a visão da pessoa que nos ajuda em relação a nós, o sindicato, as pessoas que estão na frente, e sabe que a gente está fazendo um trabalho sério, né? E o momento que ele faz a doação dele, sabe que vai ser bem colocada, vai ser destinada para pessoas realmente com necessidade. E nós temos um apoio muito bom da comunidade, da mídia, tudo, eles entendem a nossa visão. Certo, faça o convite então, fique, conclame o pessoal a participar. Eu então, deixo pessoal. Aqui aberto em nome do Secovi, que todos os pessoal da comunidade de Foz, que amanhã nos visite nos mercados, na rede de supermercados e faça a sua doação. Nós vamos estar lá esperando, por mais que você vá lá e não doe 3, 4, 5 quilos de alimento, mas 1 litro de leite, 1 quilo de alimento vai fazer a diferença para essa campanha. Fica aí a convocação para você, então. Obrigada, Gilson. Mas eu não... Olha, eu tenho aqui, ó, antes do repórter CBN, 5 minutinhos, eu quero aproveitar, não vou deixar você sair daqui, passar sem tocar num assunto que nos incomoda, que incomoda o nosso coração hoje. O que foi o nosso time ontem? Mas uma barbaridade, né? O pessoal parece que estão tudo desgarrado, aquele jogador lá, não sei o que está acontecendo. O Gilson, para quem não sabe, também, assim como eu, como Adriano, nosso gerente comercial, que é colorado, estamos todos hoje engolindo bacalhau seco. Tô tomando água o dia inteiro por causa do sal do bacalhau de ontem. O Gilson não quis nem chegar perto do microfone vermelho aqui da CBS. Me nego a olhar porque eu sou de mal com o meu time. Me nego. Mas vamos ver agora o futuro do Internacional pra frente. Mas é o seguinte, viu? Eu que jogo futebol desde os 15 anos e tô jogando até os dias de hoje, a gente tem uma visão diferenciada. Hoje o futebol em si ele deixou de ser o futebol, aquele que a gente gostava de. Hoje virou mais um comércio, né? Então... Não adianta técnico, não adianta diretoria. Se o jogador não quiser, não tem que resolva. É tudo é questão de ambiente de jogador e eles que têm que fazer. Se eles não quiserem fazer, não resolve nada. E até por essa campanha que o Internacional vem fazendo aí nas últimas rodadas, o Dunga até que ficou ali no soro, né? Ficou respirando o que deu, mas não teve jeito. Não tem. Então não adianta. Você é um altos e baixos, você pega, hoje você pega dificilmente dentro do campeonato. Você tem um time que tem aquele segmento, né, aquela paralela de começar bem e até o final bem. É altos e baixos. Então você pega um, dois times que tem essa sequência e o resto, você pode ver que está, sabe? Oscilou bastante, né? Bastante. Então você não tem mais aquela visão de dizer, olha, hoje vai ganhar. Então, tinha um tempo, você assistia um jogo, quando saía a bola do goleiro aqui, você já sabia qual que seria a finalização da jogada. Hoje não tem mais. Hoje é balão e trombada e não temos mais aquele futebol belíssimo. Futebol arte. Não. Isso aí hoje é força. Hoje é força. É verdade. Hoje o atleta se fabrica ele não nasce pronto. Com certeza, aliás, nós temos vários exemplos disso. Exato. Né? Na época que eu comecei a jogar bola, você só jogava se você sabia jogar, se já havia um dom com você, né? Como temos jogadores antigos aí de seleção brasileira e tudo, que hoje já são... Então hoje são fabricados. Hoje se põe uma criança com 2, 3 anos, começa na escolinha, e eu acho que nem o avô nem conhecia uma bola. E quando você vê o moleque está lá jogando, mas você vê, não tem aquela visão de jogador mesmo, é força, é só força. Nós até fomos informados aqui pelo nosso Christian Kubila aqui com a gente, que nos acompanha aqui. O próximo técnico possivelmente vai ser o Klemmer, né? Vamos esperar e vamos até levantar essa notícia para a gente dar aqui no final da tarde no nosso Tomara esporte. Que vá alguém que ajuda a resolver, né? Porque estavam comentando no Celso Rotti que, pelo amor de Deus, né? Então, tem pessoal que gosta de viver o passado, né? Principalmente no passado com sofrimento. Acho que tem que deixar para lá, né? É verdade, é verdade. Justo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e conversei aqui com o Gilson José Pereira, vice-presidente da Regional Cataratas do Sindicato de Habitação e Condomínios, promovendo a campanha de arrecadação de alimentos para o Dia da Criança em Foz do Iguaçu e que vai beneficiar aí 4 entidades. É isso. Obrigado por vocês terem nos aberto esse espaço aqui e contamos com toda a comunidade para essa grande campanha das 9 às 20 horas no dia de amanhã. Tá certo, então, só agradeço a sua presença, tá certo? Vamos, assim que ter a campanha passar, a gente, daí você volta aqui para a gente fazer um levantamento de como que foi, para você até, para prestar contas, né, para a sociedade dessa participação. Pode ter certeza que a gente vem prestar contas, sim.